homem de Deus, caminhando ele vai, caminhando sempre firme, não olhando para trás. Podem as lutas até mesmo insinuar, mas Jesus não permitirá que as lutas faça o homem de Deus parar, porque Deus quer ver ele caminhando. Porque Deus quer ver ele caminhando. O homem de Deus, triunfante, ele vai. Sua vida é mistério nas mãos do Pai. Sua jornada extensa ela é, mas Deus concede forças, Deus lhe dá tamanha fé.